cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Hello and welcome to Radio Gemini. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM de Boa Nova. E é com um número redondo que nos encontramos uma vez mais com David Fonseca. E esse número redondo é comemorar 20 anos de Silence Becomes It, do álbum do Silence 4. E nada mais nada menos que um novo disco que David Fonseca, que já anda aqui a passar na Boa Nova, aliás foi pré-anunciado com dois singles, Radio Gemini, anda aqui a ser noticiado, aliás, bem visto também nas redes sociais, onde proliferam por aí hoje em dia, de facto, os telediscos, onde basicamente aí vão morando as imagens. Mas este Radio Gemini tem muito que se lhe diga. E a razão pela qual, uma vez mais, abordámos David Fonseca, e que se expôs a estar uma vez mais também com a Boa Nova, para falar deste seu novo trabalho. E claro, damos aqui as boas-vindas uma vez mais aqui à Beira Serra. Bem-vindo então, David. Olá, e obrigado por me receber mais uma vez. David, olha, já não falávamos desde o futuro eu, desde 2015. Exato, no que não quer dizer que não fomos acompanhando aquilo que foi fazendo, nomeadamente o tributo, o excelente tributo que fez a David Bowie e que também aqui foi bem destacado na Boa Nova. Este é um disco seu. E é um disco seu que, olha, eu não deveria cair num lugar comum, mas tenho que o fazer. Mas queria ver se o fazia de um modo diferente, visto de fora. O Futuro Eu era um disco em português. Hoje voltamos a falar inglês. E eu começo a pensar se o David Fonseca às vezes não gosta também de alimentar esta discussão. Como se não houvesse sequer razão de ser de perguntarmos porque é que é em inglês e porque é que é em português. Na realidade, não existe muita razão de ser. Eu gosto de fazer os discos como eles surgem, não é? E este disco surgiu surgiu em inglês, porque as primeiras canções que eu comecei a fazer eram assim, e começou a haver uma certa lógica dentro do disco, dentro daquilo que estava a fazer, e que eu vou fazer assim. Eu não escolho isso, eu não tomo como um ponto de partida, bem, este disco vai ser em inglês, este vai ser em português, Na realidade, eu nunca penso efetivamente o que é que vai acontecer. A única coisa que eu faço é deixar-me ir e deixar que o que quer que eu tenha de criativo que vá, que seja livre nessa criatividade, e acaba por acontecer assim, mas não há de facto aqui uma ideia de puxar nenhuma discussão. Muito mais aquilo que eu persigo é uma forma muito livre de fazer as coisas, acho eu. Over my shoulder, can see the past behind. How could I miss the signs? Now you say that it's over. I'm buying myself some time. I'm building a wall to climb to the other side, to be on your side. But I can't solve it all in this long distance call, baby. Now don't be unkind, 'cause you know you're mine. I'll be the line that you cross, a light when you're lost, baby. I'll change your mind, just give me a little more time, 'cause I need more time. Até contrariar um pouco como hoje em dia a música é ouvida, hoje em dia vai-se à procura da imagem, né? Um pouco à procura do YouTube e à procura de um tema só. O David Fonseca tende aqui a aliciar as pessoas a ver o disco do ponto de vista conceptual, ou seja, procurar ver o início até ao fim, e quase como se fosse uma história. Pelo menos é assim que eu encaro este seu Radio Gemini. E são 21 temas, alguns bem pequenos, mas quase de facto como uma emissão de rádio, digamos assim. é um contrário daquilo que é facto a intenção hoje em dia das pessoas ouvirem a música. No entanto, é à procura daqueles outros que, efetivamente, se calhar como eu, querem algo mais daquilo que é a música. Sim, de facto, a forma como as pessoas ouvem a música hoje em dia nada tem a ver, a grande maioria, não é? Das pessoas que ouvem música nada tem a ver com essa ideia de disco, de lançar um disco com um todo para ser ouvido de uma ponta à outra. Mas aquilo que eu achei interessante no conceito de fazer o disco de um lado ao outro foi que ele também pode ser ouvido de outra maneira, ou seja, ele pode ser ouvido apenas com uma faixa ou outra, não é necessariamente obrigatório ouvir um disco de uma ponta à outra. Agora, queria deixar espaço a quem gosta de o fazer, também de o poder fazer como se fazia anteriormente, ou seja, pegar no disco, de usufruí-lo como um objeto, como um livro, como um filme, com princípio, meio e fim. Eu acho que as canções não perdem o significado isoladamente, porque não perdem, mas queria acrescentar, de facto, esse significado a quem ouve o disco como um todo. E nesse sentido, o disco acabou por ser um bocadinho mais conceptual do que por norma saem hoje os discos. Não tem muito a ver com a ideia de conjunto, tem mais a ver com uma coleção de singles do que outra coisa. E aqui existe um pouco de tudo. Existe, de facto, uma maneira de ler o disco de uma ponta à outra, e depois existem também as canções que uma pessoa quiser ouvir isoladamente. Uhum. Eu acredito que estes singles que eu lancei, tanto o Get Up como o Oh My Heart, são singles que vivem claramente fora do disco. Uhum. Não têm que ouvir o disco para entender os temas de nenhuma maneira específica. E assim como há este, há outros lá dentro também, são iguais. Uhum. Mas quis acrescentar isso, acho eu, porque talvez seja a minha maneira de fazer as coisas, tinha a ver com essa ideia de história, não é? De ter uma história dentro de um disco e que eu quero contar de alguma maneira. Muito bem, queres-me lembrar um pouco, feito as distâncias, o Radio Caos de Roger Waters, há alguns anos. Diz por acaso também. É possível. Sim, há bastantes anos. Met you at the club, and you took a shot. Push me to the wall, you say you wanna talk about the future, what it could be, and all the things you wanna do to me. You feed me on your words like I need to be taught. You're showing off your curves, now is this all you got? Don't get me wrong, now you put quite a show, but if you want me, babe, please. Lua Nova, um mundo de emoções. Pegando aqui no conceito de disco que está aqui agora já vertido e disponível para venda, sentou-se para criar este Radio Germany ou ele foi sendo criado ao longo do tempo, até porque há aqui uma distância temporal de 3 anos, pô, entre este e o futuro eu? Não, eu na realidade, o futuro eu, depois de ter sido escrito, eu estive em digressão com o futuro eu durante bastante tempo. Uhum. E depois surgiu o projeto do Bali com o bastante tempo, porque é um disco muito trabalhoso, uhum. que envolve muitas pessoas diferentes, é uma vida de produção e três instrumentos todos, portanto é uma ocupou-me bastante tempo. E depois, eu acho que foi no final do ano passado, por volta de talvez setembro, outubro, eu comecei a desenhar algumas ideias para este disco e fiz uma canção na altura que foi o Get Up. E percebi, e depois continuei a fazer outras canções, e percebi logo onde é que este disco estava a ir. Ou seja, que eu ia fazer um disco literalmente em movimento, porque eu na altura decidi que não ia, porque eu, como tinha estado muito tempo a fazer o disco do Bowie isoladamente no mesmo sítio, achei que precisava que a minha criatividade precisava de sair, de dar uma volta. Uhum. E então peguei nas canções, nas ideias e nos sintetizadores e nas guitarras e andei um bocadinho por todo lado. Portanto, não deixei que o espaço deixei de ser escravo do espaço, não é, em si, e quis começar a fazer música um pouco por todo lado um dia. E continuei a fazer música enquanto estávamos a fazer a digressão, e comecei a ficar mais tempo nos sítios cada vez que ia, e tocava e gravava coisas em quartos de hotel, e em viagens, e aviões, e em comboios, e acabou por ser um disco que foi construído um pouco por todo lado. Neste disco, aliás, eu quando estava a fazer a ficha técnica do disco, eu estava a pensar onde é que eu tinha gravado o quê, e eu próprio não faço a mais pequena ideia, não me lembro, porque todas as músicas têm coisas que foram gravadas efetivamente em sítios tão dispersos. Eu acho que metade das vozes do disco são gravadas em quartos de hotel, metade no mínimo. Porque na altura outra escolha era fazê-lo em casa ou fazê-lo no estúdio, e de facto não era isso que eu queria fazer. Queria fazer outra coisa, queria que o disco tivesse uma história diferente. E então continuei sempre em viagem e era ao contrário. Cada vez que tinha uma viagem sentia isso como uma espécie de viagem de trabalho, ou seja, em vez de trabalhar em casa, passei muito a usufruir mais do meu tempo em casa de outra forma e a viajar para trabalhar, para fazer este disco. E foi assim que ele acabou por ser reconstruído, todo ele. Daí também o contexto da gravação do próprio videoclipe também, ser feito fora de país. Sim, o vídeo quando o quis fazer, eu achei que de facto devia fazer sentido nesse contexto, porque se eu tinha feito o disco todo em ambientes que me eram sempre mais estranhos, não é? Depois achei que era tempo também de fazer um vídeo que falasse um bocadinho dessa estranheza, não é? Dessa estranheza de estar num sítio diferente, estrangeiro, vá. E a ideia do Japão era... O Japão foi apenas um dos cenários que eu pensei na altura, porque eu tinha vários cenários possíveis para fazer o vídeo. E a única razão, sinceramente, pela qual o Japão ganhou, teve a ver com a vontade imensa que eu tinha de ir ao Japão. E achei que era uma desculpa melhor do que outra qualquer, e eu tinha uma vontade enorme de visitar o país, e pensei, bem, então parece que é assim que eu vou visitar o país, vou lá fazer um vídeo, e de facto visitei muito o país, porque aquele vídeo é feito em 4 cidades diferentes do Japão. Filmei muito, filmou-se mesmo muito no Japão, porque para fazer um vídeo, que uma pessoa não sabe muito bem como... Pronto, é um vídeo um bocadinho de aventura, não é? Uma pessoa filma, não sabe se aquelas coisas vão resultar ou não, e não há hipótese de lá voltar, não é? De uma vez que estando sentados à mesa de montagem em Portugal, não vou voltar ao Japão caso alguma coisa seja mal, não é? Então filmou-se muito, filmou-se mais do que era suposto filmar. Eu filmei 10 vezes mais do que seria preciso, talvez. Mas cheguei com um vídeo que eu gostei imenso e acho que traduz muito bem o espírito festivo da canção. Muito bem, está na nossa página também para os nossos ouvintes, de alguma poderem consultar. Oh, my heart, stay out of my head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. in the game. Back to the beat of the drum to find someone to play it with me. Oh, I wanna take it slow, but you know how this goes. When you walked in the room, my heart went boom, my head said, oh, oh. And now I spend my nights just dreaming of you, eh, oh, eh. I'll show you Romeo if you play my Capulet, oh, eh. Sunlight burns my heart, but my head is a tornado, eh, oh. Wanna ride the devil inside, but I can't let go of my head, oh. A young heart still goes. I'm getting a submarine, a reviving machine goes ring-a-ding-a, ring-a-ding-a. And now I spend my nights just dreaming of you, eh, oh, eh, oh. I'll show you Romeo if you play my Capulet, oh, eh, oh. Sunlight, it burns my heart, but my head is a tornado. Wanna ride the devil inside, but I can't let go of my head, oh, e este Radio Gemini, já sabemos que hoje vem sendo já apresentado, mesmo já na nossa sede de distrito, já esteve em Coimbra no Convento de São Francisco no final do mês de maio, mas já esteve também em Sintra, no Olga Cadaval, em São João da Madeira, no Porto, em Lolé, enfim, já foi mostrando. O que tem sido a receptividade dos seus fãs quanto a este novo disco? Olha, eu quando sempre faço um disco fico sempre meio apreensivo sobre como é que as pessoas vão entender estas canções, somente em um disco como este, que é um disco muito diferente de outros que eu tenho feito. E, na realidade, eu tenho sido muito surpreendido pela receptividade que estas canções têm tido. Especialmente as novas, porque as novas têm características tão diferentes de outras canções que eu fiz, que, pronto, tinha de facto alguma curiosidade para saber como é que as pessoas iam ouvir estas canções. Mas não só fui surpreendido muito positivamente, como nós temos tido salas cheias em todos os sítios que temos ido, e as pessoas têm reagido de uma forma mesmo muito, muito viva a todas essas canções, especialmente a um single novo que repara, nem um mês tem, na realidade o tema está a passar há um mês nas rádios, e é já uma espécie de hino, quer dizer, nós tocamos a canção Oh My Heart e literalmente a casa vem abaixo, porque as pessoas gostam muito da canção e cantam de uma ponta à outra. Isso é uma coisa que, como compositor e como músico, é uma coisa que me deixa sempre sem palavras, porque as canções nascem sempre de um sítio muito isolado, porque é uma pessoa quer não, num sítio que é só meu, no fundo, e faço canções que têm a ver com a minha realidade, não é? E depois perceber que essas canções ultrapassam uma espécie de uma barreira e que vão parar a outro sítio e tão rapidamente, é incrível. E esta dicção que me tem mostrado um bocadinho é isso, as pessoas de facto gostaram muito da canção, estão a gostar imenso do disco. Obviamente o disco vai demorar mais tempo para que as pessoas conheçam, porque ainda agora saiu, não é? Mas tem tido uma receptividade gigantesca aos temas novos, maior do que uma vez pensei, sinceramente, para um disco tão diferente como este é. A propósito deste Omar Hart, pronto, enfim, temos falado das nossas experiências. Eu em casa também tenho, entre os meus filhos, tenho uma criança com 8 anos, quase, uhum, quase 9 anos. E o Omar Hart lá anda em casa a ser cantado, não é? À sua maneira, sim, naturalmente. Sim, sim. Aquilo que eu não me arrisco sequer a tentar, porque julgo que é um tema difícil de cantar, não é? Há ali por meio uns trejeitos de voz que faz que eu não consigo imitar. Ela lá consegue fazer à sua maneira e até bem. Pronto, mas enfim, isso é a opinião de pai, não é? E agora surpreende-me um dia que é das músicas que a casa vem abaixo, não é? Uma das coisas boas que as pessoas têm quando cantam as canções, eu acho mesmo do karaoke, não é? Quando as pessoas vão para o karaoke e eu canto qualquer canção, não interessa muito bem se uma pessoa acerta as notas ou não, não interessa se as pessoas estão a cantar exatamente como a canção é. E isso é que torna as canções muito especiais, é que elas são cantaroláveis, independentemente da forma como as pessoas as cantam, ou se acertam as notas, ou seja, o espírito da canção é sempre o que está mais acima de qualquer afinação e dificuldade que a canção tenha em fazer. E isso acontece comigo, quer dizer, as canções, obviamente que eu, como todas as outras pessoas que adoram música, as minhas canções favoritas, obviamente gosto de escrever canções, mas também tenho as minhas canções favoritas de outros cantores, de outros compositores, que gosto de cantar, nem sempre sei muito bem cantá-las na realidade. Mas não interessa, porque e não me impede de todo de cantá-las a toda hora e momento. Mas como gosto muito delas, canto-as da maneira que eu sei, à minha maneira, à minha forma. E isso é o que faz a música ser uma coisa tão consensual e que nos junta a todos de alguma maneira. É que não é preciso nada, nenhum talento especial, nada de especial, para acompanhar as coisas que uma pessoa gosta. Por exemplo, se uma pessoa junta-se àquilo que gosta de fazer, quem é que não cantarola na banheira, quem é que não cantarola quando, sei lá, lava os pratos na cozinha, tudo isso é uma espécie de uma maneira de estar vivo, não é? De estar ligado a uma coisa que é feliz, que é mais festiva do que aquilo que se está a fazer no momento, como lavar a louça na cozinha. E isso é uma coisa que a mim me diz muito, porque, no fundo, que significa que a canção conseguiu passar a barreira de ter que ser cantada ou não, ou ter que ser bem cantada, ou ser bem interpretada, para uma plataforma muito mais popular, onde é um bocado indiferente, as pessoas estão a fazer parte daquilo. E, de facto, esta canção é uma canção muito cantada por miúdos. Eu tenho recebido muitos e-mails e vídeos de miúdos a cantar a canção, o que é uma coisa espantosa para mim, porque é uma canção em inglês, que os miúdos que mandam são aqui de Portugal, e entre todos que cantam a canção, talvez por ser uma canção muito fonética, e os miúdos gostam da fonética das palavras, então cantam a canção como acham que ela é. Então pronto, já sabe, tem aqui uma Joana fã aqui em Oliveira do Hospital. Muito bem. And tigers and an army of bees, flowers and bushes and 100-year trees, with them all falling down on their knees. Madman and 1,000 black sheep, furious and ludicrous, they come haunting your sleep. How sweet they turn to falling down at your feet. I love you, I want you forever and more. For everything you're not and everything that you are. everything that you are. All the love I had in me, well, now I know what's it for. You are listening to Radio Gemini. A propósito das vozes femininas, já que eu estou com várias, já várias tiveram de fazer parte do seu elemento, se acabou de ser de um disco na qual convidou várias vozes para deputar temas de David Bowie, e hoje aparece-nos aqui uma vez mais com base no Resist, um tema lindíssimo deste seu novo álbum, com Alice Wonder, que aliás, teria mesmo que dizer assim, pelo menos no que diz respeito ao meu caso, é a primeira vez que ouço falar do nome, sem prejuízo, ou que julgo saber, já é um nome bastante conhecido no país irmão, portanto aqui em Espanha, e que é um convite seu para cantar em registro de dueto. De onde surgiu este facto, este convite, e o porquê? É um nome conhecido em Espanha, começa a ser conhecido em Espanha, porque na realidade essa história é muito engraçada. Alice é uma daquelas miúdas que, como há tantos milhares de miúdos que cantam para o YouTube, e que têm uma guitarra e cantam as canções que gostam para a câmara e tentam ser conhecidos dessa forma. Quer dizer, como há tantos, não é? Hoje em dia os miúdos usam muito esta forma do YouTube para mostrarem as canções. E eu conheci Alice porque eu aqui há uns anos, há 3 ou 4 anos, eu fiz uns concertos em Madrid e Barcelona, e a primeira parte dos concertos foram assegurados por uma miúda também, da altura de 16 anos, que era uma espécie de uma promessa também dessas cantoras que aparecem no YouTube, os miúdos que começam no YouTube, que se chamava Lucia Scansetti. E nós conhecemos lá, e a miúda era muito simpática, e comecei a segui-la na internet, aquelas coisas que as pessoas fazem, vou começar a seguir o que tu fazes, etc. Aquelas coisas que hoje em dia, em termos de redes sociais, é uma coisa muito vulgar, não é? Então, eu comecei a segui-la e de vez em quando lá a miúda aparecia na minha timeline e eu via no Instagram a cantar as canções dela, não sei o quê. E uma vez ela apareceu a cantar com outra miúda, que era esta, Alice Wonder. E mal a outra miúda abriu a boca e começou a cantar, eu fiquei estarrecido, porque eu achei, a miúda tinha para aí 16 anos também, e ela soava-me a uma espécie de Ella Fitzgerald misturada com a Amy Winehouse e misturada com a Adele. Eu adorei a voz dela. E só pensava, como é que uma voz destas vem de uma miúda de 16 anos? Como é que isto é possível? E pronto, comecei a seguir também, comecei a segui-la no YouTube e adorava ouvi-la cantar. Cada vez que ela cantava, se calhar, o que é que ela vai fazer desta vez? E pus na cabeça que eu tinha que convidar a miúda para fazer um dueto, porque achava que ela era extremamente talentosa e achava que valia a pena tê-la um dueto, que era uma espécie de... que ia ficar maravilhoso. Fiquei com aquilo na cabeça. Entretanto, surgiu este tema, este Resist, que era um tema para ser cantado em dueto. E eu pensei imediatamente nela e contactei-a, no fundo, perguntei-lhe se ela gostava de o fazer, ela ficou muito contente com o convite e aceitou. Só que entre o convite que eu lhe fiz e ela ter aceito e tudo isto, entretanto assinou um contrato com a BMG Espanhola, vai lançar um disco em final de agosto, que ela tinha imensos originais, já lançou 2 singles, acho eu, deste novo disco, e vai lançar-se pela primeira vez, portanto agora em Espanha, porque ela é uma artista madrilena, não é? Com um disco de originais. Uhum. Ou seja, eu acho, sinceramente, que a Alice vai ser enorme, porque eu acho que o talento dela é tão óbvio que eu acho que, assim como eu ouvi num vídeo do YouTube, que ela já tinha milhares de seguidores lá, eu acho que muita gente vai ver que esta miúda tem muito para ir e muito para dar, mas é de facto muito talentosa. E eu tenho a sorte de ter no meu disco antes disso tudo acontecer, ou seja, antes dela lançar o disco de estreia dela, não é? Eu já a tenho no meu disco porque ela aceitou, foi muito simpática, e veio cá a Portugal depois gravar o tema, e de facto é uma miúda muito simpática, muito talentosa, e eu estou mesmo muito contente de ter no meu disco, porque acho que é uma daquelas pérolas que acontecem de vez em quando. E acho que um dia vou olhar para trás e vou pensar como é que é possível ela ter conhecido esta vida antes de tudo ter acontecido. Porque eu acho mesmo que ela vai ser uma estrela. When I met you, I could see your light. It felt so right, you were the one for me. I'd never been so in love before, so I locked that door and threw away the key. But soon enough came the darkest times, and all those signs stacked the place, 'cause we thought that was right. But now none of us can sleep at night. Oh no, I fell hard for you, more than I ever knew. So vicious, so truly repetitious. You won't get rid of me, well I can't get rid of you. What of us should know? Should we stay, should we go? So vicious and highly superstitious. You're hard to resist now, why do I keep resisting you? When I met you I could see your light. It felt so right, you were the one for me. It was nothing like it seemed before. Nothing comes for free. And soon enough we're out of control. Two angry souls, except when we kiss. Now I guess I just keep hurting myself. I'm out of the show. Man, you're hard to resist. Resist. Sabe que eu fui recuperar a conversa que tivemos, a primeira conversa que tivemos, já lá vão 13 anos, aqui na Boa Nova, e eu, talvez do modo imberbe, perguntava-lhe o que iria ser o seu caminho em termos musicais. E o David dizia, olha, não sei, sei que hei de cantar algo em inglês, sei que porventura algum dia hei de cantar em português, sei que irei continuar a fazer música e, se possível, também fazer imagem, que é aquilo que eu gosto. Ora bem, passaram 13 anos e o David foi confirmando tudo isto. Portanto, então, que chato, já sabia tudo. Portanto, o que significa, o David é muito consistente daqui. Mas a verdade é que foi fazendo muito mais do que além daquilo que preconizava na altura. Ou melhor, dentro daquilo que preconizava, foi fazendo bastante. E foi tendo reações sempre muito positivas, felizmente, da parte do seu público. Passados 20 anos sobre Silence 4, eu não vou perguntar como foram estes 20 anos, vou perguntar os seguintes. Não sei, sinceramente não sei, porque eu acho que à medida que você vai fazendo música e vai experimentando várias coisas, obviamente vai ter vontade de experimentar outras coisas, mas na realidade as vontades que uma pessoa tem criativas dependem muito também do mundo que me rodeia. Eu não sei como é que vai ser o mundo nos próximos 20 anos, é talvez uma das minhas grandes interrogações, é como é que as coisas vão ser, para onde é que nós vamos, como é que isto tudo se vai tornar, porque não só o meio da música mudou imenso nos últimos 13 anos, como disse, mas também a vontade das pessoas de ouvir música, o tipo de coisa que se ouve. Portanto, há muitas coisas que vão mudando e que vão mudando também a nossa percepção do nosso lugar aqui, não é? E eu gosto muito de fazer música, eu acho que vou continuar sempre a fazer música de alguma maneira, mas eu acho que vai ser cada vez mais desafiante e vai ser cada vez mais interessante do ponto de vista de procurar outras coisas para fazer. Porque eu acho que é possível que eu queira fazer outras coisas que não apenas a música, e mesmo dentro da música fazer coisas que se calhar não são necessariamente aquilo que se espera de mim, mas que me dão prazer de alguma maneira fazer. Portanto, eu acho que ainda há muita coisa que está à minha frente e que eu tenho que descobrir e tenho que explorar. Uhum. Definitivamente a música é um dos meus sítios, não é? Porque eu tenho um prazer gigantesco em fazê-lo. Aliás, eu nem imagino quantas vezes eu, quando vou para estúdio, ou quando mesmo no meu estúdio caseiro me sento para ir trabalhar uma música, quantas vezes eu penso a sorte que tenho estar a fazer uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Parece que é estranho que a minha profissão seja uma coisa que eu gosto tanto de realizar. Mas é o que acontece. Enquanto isso acontecer dessa maneira, eu acho que vai haver sempre muitas coisas que eu quero explorar e haverá sempre tempo a menos para tudo aquilo que eu quero fazer. Portanto, é isso que eu espero, que esse meu impulso criativo nunca morra e que eu continue a ter uma espécie de deslumbramento inocente e quase infantil em descobrir essas coisas novas. Shame. Your reputation covered in letters on a slide. na sua opinião, ainda há amenidades para descobrir no reino da música, não é? E que elas vão sendo... sempre. Há muita coisa sempre, para descobrir. Sempre. Né? E há muita, muita, muita, porque por mais que uma pessoa explore, quer dizer, a música é um local tão rico de variantes. Now for the weather forecast. It'll be hot and windy, with strong and gusty southwest winds increasing through the day. Expect shower intensity to peak in the afternoon and early evening. The clouds clear out overnight, and tomorrow should be cool and dry. So if you're behind the wheel, drive safely back home. I was eager to find me. Some kind of loving soul, plain eyes could not see. But the truth is only one. It's hard to find someone. If you can't love yourself first, if it won't let yourself be, just be what you gotta be. Gotta buy my own song to sing. Gotta go and find myself. Time and time again, I've searched for another. But I hid behind this mask, so hard to uncover. I was deceiving myself, and it was hard to admit. While you were going through hell, and I did nothing about it. Now my time has come, and I must do some learning. Those wheels already turning. Going back to the start, I'll break my own heart. I'll go right, I'll go wrong. Man, it won't be long till that light shines its way through the dark. And you can see me, baby. You can see me, baby, like I see you. Gotta find my own song to sing. Oh, I gotta go. Gotta go and find myself. Gotta go and find myself again. gotta go and find myself again. Que era impossível uma vida inteira uma pessoa tocar em todas, mas é possível uma pessoa tentar pelo menos ir a sítios que gosta mais. Eu tenho muitas coisas para aprender na música, muitas coisas para perceber como chegar lá, e acho que tenho um mundo de coisas para fazer. Muito bem. E nós, a nossa cota parte, e se Deus nos permitir, cá estaremos para irmos falando sobre elas. Um abraço, obrigado. Foi um prazer falar consigo. Um grande abraço, foi um prazer também. Um prazer mais uma vez. Your heart got tangled in your head. It got you tied onto your bed. Got you high, got you low. It twisted down your soul now. Get up, get ready to go. How come you're feeling so lost that you became what you're not? You're so high, you're so low. Don't let it take control now. Get up, get ready to go. Ooh, and I'll be the one to say, your heart, you're the only one who can set it free. Don't you run and hide it, conceal it, don't try to fight it, just stand up so the whole world can know. Oh baby, get up. Ooh, time to get up. And so the sun comes up and possible again. Take a chance, take that road. Let light fill up your soul now. Get up, get ready to go. Ooh, and I'll be the one to say it. You're beautiful now, can't you see? A secret fire that grows inside your heart. You're the only one. Set it free. Don't you run and hide it, conceal it, don't try to fight it, just stand up so the whole world can know. Oh baby, get up. Ooh, time to get up. Oh baby, get up and do all you gotta do. Whenever you need us.